Preciso ser mais louco pra entender. Eu quero perder pra encontrar. E quero ser mais forte ao enfraquecer. Quero deixar de ter pra ganhar. Preciso fugir pra me encontrar.